Ficou pra trás um passado que pouco foi compreendido. Lembrança dos finados, não é fácil contá-los amigos, pois em menos de um mês perdi vários aliados e ninguém se liga. Fachada de considerados, cara de amigo, crocodilagem nas costas que o manda pra sete palmos. E o apelido de bosta já dá pra prever, véi, aonde isso vai chegar? Tretas, mais tretas e guerras, eu não tô vendo a paz reinar. É mãe matando filho, é filho matando pai. O quanto mais o tempo passa, mais andamos pra trás. Sonhei quando criança, mas não com esse mundo. Deixaram o ódio transformar a paz em sonho inútil. Será que um dia ela reina ou vai ser sempre assim? Que Deus tenha piedade de todos por aqui, que traga ela pra cá, não deixe o sonho acabar, que a união e o perdão possa vir a calhar. Não vamos deixar morrer a esperança da igualdade, um mundo novo fluindo cheio de fraternidade. É hora da união, do melhor livro ser lido, pra que possamos chamar uns aos outros de amigos. A paz aqui está escassa, vamos todos conscientizar. Chega de violência, paz, vamos cantar. O rap é nossa arma, nossa voz é a munição. Pra o mundo inteiro ouvir, cantemos a paz. Que falta faz o passado, os manos que são finados, Rafael, Tafarel, soldado Ivan, Adãozinho, um salve aos demais. Com a violência e as drogas, descansem pais e irmãos, mas a saudade incomoda. É triste o tempo passar e ver que nada muda. Os cemitérios lotados, o cagia pra puta. Minha ponte, um herói vivo, aqui não tem otário. Malandragem não é ser morto e nem viver atrás de grades. Ninguém pretende ser o próximo. Ninguém pretende, véi, perder alguém assim como o chegado Toninho. Valeu a amizade que foi nos tirada injustamente, ram. Não vale a pena vingar, gerracho que não. Mas vale a humildade, caráter, dignidade. Uma mente limpa morou, procura paz de verdade, não sendo homicida, não dando estia pro sistema que nunca assume essa culpa e aumentando os problemas, querendo tirar meu povo com a desigualdade social, fazendo a paz escassa, nos obrigando a ser radical. E é o que vamos ser, com sangue no olho, humildade, com microfones em punho. Vamos fazer a revanche, o sonho é válido, beleza. Temos uma chance, uma oportunidade do nosso sonho de viver em paz na realidade. A paz aqui está. Chega de ver.